This is our team. Un show deve continuar. E aí? Certo? Graças a Deus é nóis. Um momento muito importante pra nós é esse. Aí, pode tirar onda, nós tá em casa, velho. Tá ligado? E é essas mesmo, SNJ, graças a Deus. Na balada de Satana, não fugir dos pensamentos. Senti que aquele filme era só coisa de momento. Ou não vou fazer do crack. Ou te convenci com dente e só levou um sacode. A nossa rima é social, fundamental, não somos moralistas. Não vamos te dar lição de moral. Ninguém meu rádio daquele jeito, mas que sufoco. Passa da frente, lá vai pipoco. Ah, desse jeito não vai dar. E-mails de comunicações, temos que saber se expressar. O nosso som tem que atingir as sanções hereditárias do moleque e um ganheta até o tizinho da terceira idade. Eu falo a realidade, verdade, pra com quem no futuro haja uma necessidade. Pra discutir com quem se são demais assunto. Se no caso vier à tona. Pentágono, xerife do mundo da cabute. Ali dois filhos até os 5 a 15. Mas como eu gostava, chava muito louco. Quando soldado mandava os indígenas, marcava o território novamente. Tudo de novo. Promovem as guerras, comercializam as armas, tornando outros países abaixo de um terceiro montão. 500 anos por aqui não foi diferente. A imagem não é nada, vê se não se ilude quanto sobe com cachaça. Sai da frente, a vibe pouco. Vem. Na balada de Santana, não fugir do pensamento. Vem. Eu senti que aquele filme era só coisa de momento. Vem. Está lá em Hollywood. Vem. Onde os cineastas vendo bem que não se ilude. Então Pedro Álvaro. A espada de Cabral cortou as nossas raízes. Na escola não aprendemos nada disso. A professora não explicava nem o que era genocídio. Aí para com isso, os índios mais polônia nada direito. Eu vou viajar, vou estudar a história da música brasileira. Na época da ditadura caminhavam contra o vento. Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos. No momento estou cantando, eu não sei se estou desmotivado. Foi no passado e até hoje sofro um atentado. Sofremos as mesmas influências, mas vamos fazer por onde não pagar o câmbio de dia. Do bem, não do mal. Primeiro voz de correio, lhe enviamos esta carta. Leia com atenção, interprete com sabedoria. O maior investimento da casa da moeda. Através da leitura, tu adquires um conhecimento. Um cara muito famoso, intitulado herói do povo. Hoje de ter descoberto e se apossou do que era dos outros. Saca só ficar ligeiro. Dúcias de hoje a figurar, carimbaram dinheiro de plástico. Abutos e escafe Deus. O mesmo que o povo ajudou a escravizar. E veio uma cultura perturbada. Quem sofre com isso é a maioria desprezada. Historinha, conto de fadas. Uma roupa que é raciocínio da criançada. Chapeuzinho vermelho, lobo da boca grande. Mas hoje os moleques preferem. Vem. Sai da frente, lá vai de pouco. Vem. Na balada de Satana, não fugindo do pensamento.